Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez temos a oportunidade de falar do amor de Deus, contemplando a beleza do Senhor, vendo o quanto Deus é generoso, quanto a sabedoria de Deus, ela folheou o universo e o nosso mundo de tamanha sabedoria e bondade. Louvado seja Deus! Eu quero falar para você que está nos ouvindo agora, esse programa se chama Programa Caminho Santo e tem uma palavra de Deus, uma palavra de fé e esperança para a tua vida. Você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada, seus filhos, aquilo que você trabalha, produz, a bênção do Senhor virá sobre ti em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar no início desse programa o Salmo 128 para a sua vida, quando diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que essa bênção, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar com o Pastor Hélder e desde já receba a bênção do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A ti, Papai, nós te amamos e te adoramos, glorificamos o teu santo e glorioso nome. Vamos orar, meus queridos. Deus, derrame da tua graça, da tua paz, do teu refrigério. A todos aqueles que nos ouvem, nós desejamos que o poder de Deus se manifeste grande e poderosamente. Que o Senhor venha fortalecer almas e corações, trazendo paz, esperança, trazendo tranquilidade, entendendo que agindo o Senhor quem impedirá. Então, Deus, nós repreendemos tudo que não vem do Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor mova as águas que estejam paradas, pessoas que estão desesperançadas, abatidas, prostradas, frustradas, que o Senhor possa trazer alento, refrigério, trazendo, Pai, a esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós queremos te abençoar, nós colocamos a sua vida no altar de Deus. E clamamos pela misericórdia, pela benevolência do nosso Senhor. Receba a paz de Cristo, seja suprido e saciado no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que pedimos o pão de cada dia, e quando vivemos nessa dependência e nesta confiança, o Senhor nos honra. Então nós te abençoamos no amor de Cristo, em Cristo Jesus. Os caminhos são mais altos que os meus. Comigo tu estás. Nós recebemos aqui um e-mail hoje da Ana Cristina Vieira e ela diz: preciso da ajuda porque estou numa luta muito grande. Tenho um amigo homossexual e choro muito para que Deus possa libertá-lo. Creio no milagre divino. Ele é católico, muito católico, e eu vejo a Deus agindo muito na vida dele. Ele estava indo comigo na casa do Senhor, contudo, brigou comigo e se revolta comigo e não tem paciência comigo. Me ajude, me oriente, o que devo dizer, o que devo fazer? Minha amada Cristina, esta de fato é uma luta muito grande. A questão do homossexualismo não é uma questão de preconceito, é uma questão de conceito bíblico. A Bíblia diz que Deus, na sua grandeza, os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por toda a eternidade. Está lá em Romanos, capítulo 1, no verso 20. Contudo, o homem trocou a glória do Deus único por criaturas e seres que ele mesmo criou. Então, na verdade, Deus, por conta disso, versículo 24, entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com os homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Veja então que coisa, eles começam a adorar falsos deuses e esta repercussão cai na sua vida sexual. Então a questão sexual é uma questão espiritual, não é uma relação comportamental, não é uma decisão de sentimentos, simplesmente, mas é uma postura e é uma libertação espiritual. O que tem que ser feito? Pregar a palavra de Deus, orar, jejuar e amar esta pessoa. A verdade é que só Deus pode fazer esse milagre e Deus tem o poder para fazer este milagre. Então eu quero te incentivar, Ana e todos que nos ouvem, a continuar insistindo. Nós não podemos rejeitar o pecador, nós temos que amar o pecador, mas rejeitar as práticas que nós pecadores fazemos. Não rejeitar a pessoa, mas a sua prática. A luz da Bíblia, por meio da palavra, por meio da oração de jejum, é assim que nós vamos conquistar aqueles que ainda não conhecem a luz de Cristo. Deus te abençoe e obrigado pela sua participação. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando nesses dias a respeito de um casamento feliz, um casamento abençoado, um casamento em que você vê a mão de Deus ali te sustentando. Mas para que isso aconteça, para que o seu casamento, o seu matrimônio dure muitos anos, até que a morte o separe, pois este é o propósito e o plano de Deus, que o seu casamento fique ali constantemente abençoado, você precisa investir nesse casamento. Nós meditamos em João, capítulo 2, quando Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. E diz a palavra de Deus que estavam ali 6 talhas, ele encheu as 6 talhas de água, ele deu ordem aos serventes que ali estavam. João capítulo 2, verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, isso significa de 20 a 40 litros cada talha. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. E eu comecei a dar nome a cada uma dessas talhas. A primeira talha que eu dei nome para que você encha até a tampa, até o limite máximo, é da presença de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não intervir no seu casamento, amados, primeira luta, primeira adversidade, a primeira moça bonita ou rapaz charmoso que chegar junto ali vai envolver e aquele casamento vai entrar com adultério e ali vai ser derrotado aquele casamento. A primeira coisa então, encha o seu casamento da presença de Deus. A segunda talha que eu citei foi com relação à talha da comunicação. Você precisa saber se expressar, vocês precisam voltar a ter aquele diálogo e falar português nítido e claro. Homem não entende quando a mulher quer que ele adivinhe os pensamentos. Não é assim que funciona. Fale claramente, exponha para o seu cônjuge aquilo que você está sentindo, aquilo que você deseja, de uma maneira clara, em que não tenha dúvida essa comunicação. A terceira talha que eu quero meditar com vocês no dia de hoje é a talha da tolerância e do perdão. Sem tolerância e sem perdão, ninguém vai a lugar nenhum. A palavra de Deus diz aqui no livro de Efésios, capítulo 5, verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amados, quando você exerce tolerância na vida do próximo, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, você está sendo uma pessoa inteligente. Porque se você não exercer tolerância e perdão, o inimigo vai alcançar o quê? Vantagem sobre a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando você não perdoa, amados, as suas orações elas ficam interrompidas. Isso está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7, diz assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você pode se dar o luxo, sinceramente, de ficar 5 minutos sem a proteção de Deus? Você pode ser roubado, você pode ter seu carro batido, pode ter uma confusão com os seus filhos, podem alguém agredir seus filhos, você precisa da proteção de Deus, alguém pode assaltar a sua casa, clonar o seu cartão de crédito. Então você precisa liberar perdão e ter tolerância com um com o outro. Por quê? Porque todo mundo erra. Todo mundo erra, não pense você que você é a pessoa mais pura, que não erra nunca. Todos nós erramos. E a questão que muitas vezes a intolerância vem é porque é por causa do orgulho. Eu te pergunto, quem é perfeito? Por que você às vezes fica cobrando a perfeição? Amados, todos nós temos os nossos defeitos. Você já pensou, às vezes você escuta aquela frase assim: ah, vou me separar por causa de incompatibilidade de gênero. Amado, você já pensou se fosse tudo igual? Você vestir igual, você ter o cabelo igual, a sua alimentação igual? Ninguém aguentaria, não. Então você vire para o seu cônjuge, ou vire para a sua esposa, seu marido, fale assim: eu gosto de você como Deus te fez. Por quê? Porque é dessa forma que funciona, ninguém é perfeito. Amados, a outra talha que eu quero meditar com vocês é a talha do respeito. Você tem que respeitar os outros como você gostaria de ser respeitado. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, no verso 31, longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque, amados, quando você não respeita, quando você começa a se impor ali de uma maneira grosseira, de uma maneira agressiva, saiba, Deus resiste ao soberbo, Ele dá graça aos humildes. Então, o respeito é uma atitude que nós temos que ter com o próximo, com a nossa esposa. Por quê? Porque Deus é aquele que exige de você respeito. No livro de Malaquias, capítulo 3, diz assim, capítulo 2, 2:15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio também aquele que cobre de violência suas vestes. Sabe quando isso ocorre? Quando você bate a porta, quando você xinga, quando você altera a sua voz em gritaria. Deus quer que no dia de hoje você respeite a sua esposa, você respeite o seu marido, porque essa talha do respeito tem que estar cheia para que o seu casamento vá até que a morte o separe. No programa de amanhã estaremos meditando ainda a respeito das talhas para que o seu casamento seja abençoado. Não perca o programa de amanhã, em nome de Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor. Vamos falar hoje sobre a oração. Mateus capítulo 6, verso 5 diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe de tudo o que necessito, mesmo antes de pedirem. É, meus amados, a oração é um grande presente que Deus nos deu. O meu filho, há 5 anos, nós temos o Theo, que está com 5 anos hoje, ganhou um presentinho internacional, um coelhinho. E todos os dias ele literalmente dorme com este coelhinho. E este coelho já viajou boa parte do país e até fora do país, porque aonde ele vai, ele leva esse coelhinho para dormir. Aí eu fico a pensar, Deus nos deu um dos maiores presentes que nós podíamos, a oração, a capacidade de falar com Deus, e mais do que isso, a capacidade de ouvi-lo. E aí eu me pergunto, te pergunto, você de fato dá a devida importância a esse presente tão maravilhoso que Deus nos concedeu? E aqui há alguns parâmetros fundamentais de uma oração. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Então esta oração, que é um diálogo com Deus, deve ser feita em primeiro lugar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se achegam ao Senhor precisam crer que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o primeiro passo é a fé. O segundo que andam junto é a humildade. Porque todo aquele que pede reconhece que existe um ser ou alguém que pode lhe ajudar. Essa humildade então vai nos levar a viver uma vida com o Senhor. Então, fé, humildade, reverência, ou seja, com grande respeito. Há pessoas que fazem uma oração chamando Deus de você, ou como se fosse um menino, um rapaz, um garoto de recado. Não, nós estamos falando com Todo-Poderoso. Toda oração precisa ser com reverência. No quarto aspecto, A oração precisa ser honesta, transparente, sincera, porque a Bíblia diz aqui que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Deus já a conhece. Então não faz o menor sentido uma pessoa que faz uma oração cheia da hipocrisia, ou com falsas verdades, com mentiras. Isso não tem absolutamente nenhum valor. A oração, então, é o desnudar-se, é o abrir o coração, é deixar que a luz de Deus se manifeste poderosamente na nossa vida. Veja que é uma oração com fé, é uma oração com humildade, com reverência, com transparência, em nome do Senhor Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a única forma de nós nos achegarmos a Deus é por meio de Jesus Cristo. Não existe santos ou qualquer outra coisa que nos leva a Deus. Ele é o caminho, o único pontífice, o único intermediário entre Deus e os homens, o próprio Deus. Mas eu percebo também alguns erros que as pessoas cometem na oração. O erro, por exemplo, de ficar fazendo vãs repetições. Aqui depois ele vai continuar a ensinar a oração do Pai Nosso, que são princípios que nós devemos ter como a oração. E nós vamos falar isso nos próximos dias. Então, há pessoas que ficam repetindo como uma ladainha. Isso não tem valor, porque a finalidade principal da oração é você se relacionar com Deus. Então, há pessoas que fazem repetições vãs e que não estão alcançando o coração de Deus. Um outro aspecto é que eu vejo é que as orações, elas precisam ser ditas a Deus. Há pessoas que fazem oração, a gente está numa rodinha, e ficam jogando indireta para o outro, querendo mostrar a Deus: o Senhor é o Deus da justiça, da verdade, olha toda a injustiça que eu estou sofrendo, a calúnia, e na realidade ele está falando com a pessoa, em vez de falar com Deus. Outro erro que as pessoas cometem na oração é fazer uma oração para serem reconhecida pelos homens. Não, por isso a Bíblia diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele está dizendo que se ora ao Senhor, é o próprio Deus que há de te recompensar. A oração é uma grande dádiva, nos transforma, nos abençoa, e mais do que isso, leva a glória do próprio Deus. Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á, procurai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, o que procura, acha, o que bate, a porta se abre. Você tem orado? A oração é o alimento da alma, o oxigênio do nosso espírito. Quanto mais você orar, mais você verá o poder de Deus. Fique na paz e seja um homem e uma mulher de oração, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, estamos encerrando esse nosso programa, glorificando a Deus. Que você possa perseverar no seu casamento, que você possa se agarrar com Deus, sabendo que o Senhor é aquele quem sustenta o teu casamento. Agora, uma coisa você pode colocar em prática. A palavra de Deus diz no livro de Joel 3:10: diga ao fraco, eu sou forte. Querido, profetize sobre o seu casamento, profetize sobre a vida da tua esposa, sobre a vida do teu marido. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então fale sempre palavras afirmativas, palavras de confiança, palavras de apoio, porque assim você vai estar fortalecendo a tua vida, fortalecendo o teu casamento, fazendo com que as bênçãos de Deus venham sobre você. Diga ao fraco, eu sou forte, meu casamento é abençoado, minha esposa é maravilhosa, meu marido é maravilhoso, meus filhos são uma bênção, meus filhos são vitoriosos, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a proteção de Deus. Fale sempre o que você quer que aconteça na sua vida. A morte e a vida estão no poder da língua. E a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então encha a sua vida, encha o seu coração com a palavra de Deus. Assim você vai ter sua fé fortalecida. Romanos capítulo 4, verso 20 diz: Abraão não duvidou pela incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dê sempre glória a Deus. Glorifique a Deus por toda e qualquer situação que você esteja passando, porque o Senhor é aquele que está ali tomando conta dessa situação. Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado pela tua audiência. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós agradecemos pela sua participação. Queremos rogar o poder de Deus sobre a sua vida e que você seja repleto da presença, da glória, da verdade que transforma e do amor que liberta. Samuel diz: Eu não deixarei de orar por vós, pecando contra Deus. A falta de oração é pecado. Viva nesta dimensão e verá a glória de Deus sobre a tua vida. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.